Saudações, internet. Eu sou o Marcos Mortati, o Govanon, e continuo do contra. Sou o Pedro e eu sou contra a implementação de sistemas pressas. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Seu saco. Vocês que entendem do que eu estou falando, vão saber. Vão saber a raiva que é. E eu vou te falar uma coisa, Pedro. A burocracia, ela tá aí pra ajudar as pessoas. Não. Não comece. A burocracia, ela está aí. Ela é uma ferramenta. Por favor. É uma ferramenta. Com licença, meninos. Podem deixar suas brigas pro resto do cast, a gente lê, tá? Quando tiver entrado. Tá bom? Eu sou a Melly e eu ainda sou do contra, separando esses dois, né? Sim. Pois sim. Bem. E o Sérgio Suzarte tá com a gente. Apresente-se, senhor. Eu não sou do contra nem a favor, muito pelo contrário. Vamos aí. Muito bem. Resgatou essa fala do imaginário brasileiro, né? É, não, isso aí. Isso, essas letras miúdas estão no rodapé da nossa Constituição. É logo abaixo da lei de Gerson, né? Ali. Logo abaixo da lei de Gerson. Pois bem, hoje estamos com o Sérgio Suzarte. O senhor Zillian está conosco na nossa segunda entrevista. Sabia que depois do senhor, antes do senhor Zillian, só Deus? Ah, é verdade. Sabia? Não, eu pouca não. Gente sabe. Pouca gente sabe. Só quem sabe da mitologia. Não. Vamos explicar, por favor. Sérgio, nosso primeiro entrevistado foi Henri Cristo. Porra, aí eu tenho que ouvir essa daí, cara. Então você tá, assim, com a nata, certo? Aqui mais entrevista a Deus, né? Pois é, cara, e foi um. Sábado cheio de graça, sabe? E que a palavra pode nos trazer. Demais. E vocês falaram nós, com o pai. Com o pai. Não, ele falou com o pai, nós transmitimos aí, e ele. Falou com o pai e minha caneta caiu. Ah, que legal. Para tudo. Não para. Não parem as prensas. Muito bem, então, Sérgio. Vamos falar um pouco sobre você. De onde és, rapaz? Eu sei que é de São Paulo. É, eu sou daqui de Osasco, né? Osasco é Israel de São Paulo, né, cara? Israel, rapaz? A cidade favorita do Datena. Eu tenho um certo apreço pelo Datena. Ainda mais que ele perdeu a aposta lá do Brasil e pagou lá. Tipo, ah, é, né? Foi tal, de né? Ele pagou mesmo? Que nojo, cara. Devia ter sido um histórico. E o que que você fazia antes de escrever, rapaz? Eu sou técnico eletrônico de profissão. Toca aqui. Olha só. A minha formação. No secundário, técnico de eletrônica. Hoje eu sou um historiador diletante. Meu primeiro diploma foi em técnico eletrônica, rapaz. Tamo junto. É, realmente, quem trabalha como técnico eletrônico sempre pende pra um lado totalmente oposto, né, cara? Ué, foge, né? Os opostos se atraem, né? Vou dizer que a eletrônica é uma língua morta na ciência, cara, porque não existe mais, né? Não se exerce mais. Pô, como não? É, aqui no Rio tá difícil, né? Ou você vira montador de computador, eu não sei. Pior é que eu falo assim, mas aqui em Osasco também tá difícil. Tá brabo, né? É, eu tô desempregado há um tempo aí por isso. Projetar circuito é... Não, o senhor não tá desempregado, o senhor é um escritor de sucesso. Pô, fala isso pra família. Esse médico, eu acho que eu não ouvi quando eu falei assim, vou fazer história e tal, não sei o que, eu ouvi pra cacete. Aí, o que você vai fazer pra comer? A gente tá honrando o jabá que a gente ganhou, entendeu? Brincadeira, opa, não tá gravando? Não, tá. legal, você vai fazer isso, mas você vai trabalhar do quê, né? Pois é. E o Sérgio... Cara, eu faço teatro, eu escuto isso direto. O Sérgio foi uma safra boa de contistas que é egrégio da falecida Sky Nerd, né? Sky Nerd, você viveu essa história, né? Você eu vivi. Pessoas. Vamos fazer um pequeno disclaimer. A gente não tem vergonha de falar do Jovem Nerd. Tem gente que tem. Eu sou não sei o quê. Depois que fechou a Sky Nerd, virou moda você ter raiva dos caras. Mas os caras mandam bem, sim. Não dá pra dizer que não. Qualquer um faz podcast sabe que os caras são bons. Eu não concordo com tudo que eles fazem, mas eu reconheço e propalo que eles, tudo que eles botam a mão, eles botam com extrema qualidade. Né? Tem uma coisa também que a galera muitas vezes fala, eu não concordo com tudo que eles fazem, mas se eu pudesse fazer igual, eu faria. Não! Aqui a gente não procura fazer exatamente igual, mas as boas lições. Ah, sim, sim. As boas lições. E o merchan que eles fazem, o quanto eles ganham com isso, cara, qualquer um ganharia. Ganhar dinheiro todo mundo quer. Todo mundo gosta. Ninguém, todo mundo condena, mas todo mundo quer. Aí que tá. É engraçado que eu não vejo, pelo menos 70% do jabá dos caras, eu não vejo como agressivo, não. É, então, isso que eu tô falando. Mas a galera já, né, ah, jabá demais, não sei o que. Eu não vejo dessa forma. Não, eu vejo você tá falando deles, né? Então, a gente tá saindo do tema, que era SkyNerd, né? Sim, SkyNerd. SkyNerd, voltando. Você chegou a apresentar algum ponto na SkyNerd? Eu já. Ah, vários. Até no programa deles eles citaram o primeiro capítulo do Zillion, eles citaram o Nácio, o Rasgatroncos, eu postei uma parte do Rasgatroncos também. Eles citaram, na verdade, o Nácio e o Zillion no programa deles e nunca mais falaram de nenhum. Olha, que legal. Mas... acontece, né? É porque depois de um tempo começou a chover contos pra eles, e eles falavam só os tipo, 10 primeiros que caíam na lista. Sim, sim. Eu cheguei isso, era maneiro, né? Pô, a SkyNerd era um polo de criação. Sim, o primeiro capítulo do meu conto eu apresento, eu escondo, eu procuro esconder. Que é o fim do início. Não sei então... por quê, porque é muito bom. Mas ah, sim, é um negócio meio Fallout. Conhece Fallout, Sérgio? Oh, com certeza, Fallout. Eu não joguei muito, mas eu sei da história. É uma pegada meio Fallout do Rio de Janeiro pós-apocalíptico. É interessante. Oh, depois me manda que eu quero dar uma olhada. Ah, tá bom. Lá no nosso blog eu te passo o link. Né? Você aí, ouvinte, tem o link na descrição. Tem o link na descrição. Ah, eu vou ser anunciado da ContraCast. Olha, cara, eu vou ser anunciado. Olha. E eu cheguei a botar meu. Eu cheguei a botar assim, começou como um capítulo pequeno, uma apresentação de mundo e tal, e eu acabei dando continuidade. Continuidade, aspas, que eu parei no sexto episódio, que me deu um bloqueio criativo brabo. Já aconteceu contigo, Sérgio? Olha, acontece uma semana sim, uma semana não. Mas, cara, bloqueio criativo é bem tranquilo, assim, porque eu tenho tanto projeto, tanta coisa na cabeça pra fazer, que sempre que eu tenho bloqueio criativo pro Zillion, eu começo a escrever qualquer outra coisa fora dele. Eu tenho, já atualmente tenho 3 roteiros para 3 livros novos, legal, totalmente diferentes de Zillion. Depois do Zillion já tenho 2 que pode chamar prequel. Olha. E tem um pós-Zillion, que é uma história 1 ano depois do Zillion. Dos acontecimentos. Então é a expansão do universo agora, né? É um Zillion verso, já batizei. Já batizei. O Zillion verso. Vamos lá, uma pequena sinopse que eu lerei aqui, a sinopse que o próprio Sérgio passou. Um estilo de escrita leve, envolvente e muito interessante, cheio de aventura, ação, personagens carismáticos e criaturas fantásticas. Zillion transporta o leitor a Argoth, seu planeta natal, onde juntos viverão momentos maravilhosos na companhia de Lupus, Spark e outros muitos amigos e inimigos fenomenais. Com muito humor, cenas épicas, mistérios e pitadas de RPG. Isso eu vi muita influência ali do também, RPG. Vi muito. Zillion é o livro certo para tecolar na cadeira e seu cérebro no teto. Pois bem. Eu realmente vi muita coisa ali do RPG. De D&D, eu diria mais. Dungeons and Dragons. Sim, tem uma boa referência a Dungeons and Dragons. Qual é o seu envolvimento com essa máfia do D&D? A máfia do D&D. Porque eu tive um irmão muito legal, mais velho, mais feio, mais chato. Só que hoje em dia eu adoro esse filho. E assim, ele chegava, eu tava jogando videogame, ele chegava da escola e delicadamente me dava um tapa na nuca e falava: sai daí que agora eu vou jogar internet no Superstar Soccer. E eu ficava sem videogame. A maioria dos meus amigos eram fodidos também, assim como eu. A gente não tinha, nem todos tinham videogame. E quem tinha, às vezes, geralmente tinha irmãos mais velhos que também batiam neles e botavam eles pra rua. Então, assim, a gente reunia a galera e vamos jogar D&D, né? Eu sou um desenhista frustrado, por isso que eu comecei a escrever. Porque a gente juntava e falava: não, pode deixar que eu vou fazer os personagens. Aí eu começava. Aí o cara: não, eu quero um ninja assim, não sei o que, cara. Eu não conseguia desenhar a máscara do ninja. Peraí. Ah, tranquilo. Um ônibus. É, eu paro de falar que é pra ficar mais fácil pra editar. Então, aí eu não conseguia fazer nem a máscara do ninja e ficava nisso. Peraí, mas de novo. Moto. Não, aqui também é assim. Aqui os motoristas e motoqueiros são parte integrante do nosso podcast. Então, aí a gente reunia, eu tentava desenhar os personagens, geralmente não conseguia. Eu fazia muitos personagens em biscuit. Só que assim, era uma construção de personagens e aí a galera ficava... É, eu sei, eu tenho, faço até uma galeriazinha aqui, depois eu mando umas fotos. É, manda aí, e, manda. E aí eu fazia os bonequinhos em biscuit e outro colega meu desenhava. Só que a gente falava, pô, mas por que que esse cara tem essa cicatriz? Aí a gente inventava a história e tal. A gente, vulgo eu e mais uns dois lá, né, que bacana, cara. Viajava. E aí você começou nisso. Com qual edição? Terceira, segunda, quarta? Cara, eu comecei na terceira edição na época. Era assim, muito complicado, tinha livros e livros. A gente só lia a parte do dano, mundo, criaturas e só. Eu vou falar uma coisa aqui que denuncia a idade. Eu comecei com a primeira. Aliás, olha, eu comecei com a edição anterior à primeira. Denuncia a idade. 0.5? Foda. Não, a edição O. Chamada Original Dungeons and Dragons. Que era tipo uma edição pra iniciante. 5 caixinhas já. Passa nas contas. Pago, Ronão. E aí tu vai dizer o quê aqui? Tu tomava Mirabel, comia Mirabel e tomava. Nesquik. Olha, jogando RPG. Jogando RPG. Nesquik. Não, eu comecei tirando xerox dos livros e tal. Isso, ninguém tinha dinheiro pra comprar o livro, né? A gente só tirava xerox de tudo. Assim, de tudo, vulgo as páginas importantes, né? Ficha de personagens, ou ficha de dano, magias e habilidades e tal. Era só isso que a gente fazia. E a gente não chegou a ler. Não tinha dinheiro pra tirar xerox do livro todo. Exatamente. Ia tirando aos pouquinhos. Exatamente. E aí eu pegava muito o background dos personagens e fazia isso. Ah, adorava. E aí, parte da história eu tinha que criar também, porque eu não tinha. Uhum. Como a gente não tinha todos os livros de história, então eu geralmente pegava uma parte do mundo e criava a minha história em cima daquilo. Ah, mas maneiro. Isso que é o mais gostoso, cara. É. Deixa eu te perguntar. Pronta, meio chato. Já que a gente chegou nesse tópico, nos conte mais um pouco sobre o mundo onde o Zillian ele se aventura. Vamos lá. Sim, o meu mundo, ele foi uma criação minha, Argot. Uhum. Só que eu me baseio muito na cultura nórdica, da árvore de Yggdrasil e tal. Uhum. Eu fiz uma viagenzinha, mais ou menos assim, que na minha história tem a árvore de Yggdrasil e os frutos dela são os planetas simbólicos. Os 9 mundos, né? Na verdade, no meu não são 9, né? Eu não falo quantos são. Uhum. Cada história minha vai se passar num planeta diferente. É, já guardando temática pro futuro, né? Isso. E na minha temática, assim, quanto mais próximo ao centro da árvore, maior incidência de magia aquele planeta tem. Uhum. E Argot tá em, acho que em terceiro ou quarto, se eu não me engano. Ah, terceiro. Ele é o terceiro planeta mais próximo de Yggdrasil. Por isso ele tem criaturas, a magia é recorrente, a tecnologia é bem precária, assim, porque eles não precisam de tanta tecnologia. A magia, ela é bem comum. Ela é bem comum, assim, ela é... 90% das pessoas têm magia. Interessante, tem a magia, a chamada magia de camponês, né? É. Certo. E eu percebi que tem uma influência... Nipônica? Nipônica. Sim, sim. É porque eu vivi na década de 80, 90, né? Certo. Então eu peguei muita influência de animes também na época, que não chamava de anime naquela época, né? Era só desenho japonês. Eu chamava de... a galera aqui chamava de Japanimation. É, eu chamava de desenho japonês. Desenho japonês. É a manchete, né? É, a gente é da época do desenho japonês, né? Isso. Não tinha anime, era desenho japonês. Não. E a gente não tinha frescura também de falar, isso não é desenho japonês, é anime. Não, a gente é desenho japonês, ponto. Não tinha problema nisso. Só um disclaimer, viram como é que eu me comportei? Olha, parabéns, hein? Você quer um biscoito agora? Quero. Reforço positivo? Quero. Pra quem não sabe, o Marcos... A versão, ele é uma pessoa que tem, assim, literalmente asco de anime, então já sabe. Ah, veja bem. Mas eu tenho certeza que você gostou na época de Fly, Cavaleiro do Zodíaco e coisas do tipo. Eu gostei pelo de menos. Piratas do Espaço, vou dizer mais assim, influência de japanimês. Piratas do Espaço, Robotech, Gênio Maluco e Piratas do Espaço, já falei, Robotech, o Savamu, que era o Karateka, né? Silverhawks, né? Que tinha uma influência nipônica. Silverhawks era japonês? Silverhawks era japonês, cara. Ele era americano, mas era produzido. Era produzido pela mesma empresa do Thundercats. Exato. Então era americano. Não, o roteiro era produzido no Japão. O roteiro era americano. Ah, tá. Mas era japonês. Sim. Então eu tenho. A minha ojeriza é. Pelas coisas assim que eu vejo a galera curtindo hoje. Mas isso é o de menos. Eu não vou me perfazer aqui, não. Mentira, Govano, tu adora o Naruto. Adoro. Adora, que eu sei. Qual o nome que escreve o nome de quem não gosta no caderno? Death Note. É, tá. Vou escrever o nome de vocês todos lá. Escrever de lapiseira. É sério, hein? Denota a seriedade. Lapiseira é qual o nome? Pentel. Olha aí. É bom, né? Pentel. Esse é o Death Note do fudido. Esse é o Death Note do fudido, né? O cara morre, ele vai lá, apaga e escreve outro nome. Pois é, velho. Economizar folha, né? É, pô. Justo. Economizar folha. E deixa eu te perguntar, cara, assim, qual foi o maior desafio pra você ter a sua obra concretizada? Qual foi o grande desafio? Maior desafio? Fora bloqueio criativo, cara, é essa parada também de fazer a história fazer sentido. Porque tem aquela parada, né? A vida não precisa fazer sentido, mas a ficção sim. Sim, verdade. Então, tudo tem que estar bem amarrado, tudo tem que ter um porquê, e isso é uma coisa bastante difícil, assim, pra quem tá começando. No meu caso, Zillion foi o primeiro livro de fantasia que eu engrenei em fazer mesmo, porque eu sempre escrevia muito conto, textinho, assim, bobeirinha na adolescência, né? Zillion foi meu primeiro livro mesmo, assim, e ter uma história contínua que faz sentido... Dentro de um universo já pré-definido, né? Sim, sim, porque uma coisa é você fazer uma mesa de RPG, onde no final das contas você vai ficar de saco cheio uma hora e vai matar todo mundo. Sim, sim. Outra coisa é você fazer uma história. Justo, né? É, na mesa de RPG era isso. Eu ia fazendo a história, as pessoas iam gostando. Aí quando eu começava a cansar daquele mundo, daquela história, daquelas pessoas, você eu começava TPK. A matar. Total party. Eu começava a matar todo Total mundo. Total party kill. É, exatamente. Qual DM não colocava fez isso? Colocava um contra o outro. Pessoas como você que me deixaram entrar onde mestre, filhos da puta, tá? Não, mas geralmente mestres fazem isso com jogadores, filho da puta do mundo. Apareceu um buraco do nada, o nego caía. Ou aquela pior, a pior coisa que tinha. Vocês entraram numa casa e ela era um labirinto. Ó, que infernal. Ó, que infernal isso. Não, mas eu tenho... Sentido, eu era bem bonzinho, vai. Eu tô me sentindo raro, porque eu conheço... Eu tenho um amigo cujo irmão fez uma campanha que durou 8 anos. Olha aí. Porra! 8 anos. Ah, meu mundo de RPG, ele tem 20 e poucos. No mesmo mundo? No mesmo mundo. Campanhas diferentes no mesmo mundo. Olha só. As minhas eram sempre no mesmo mundo, mas era sempre em épocas diferentes, em, sabe? Sim, em lugares diferentes, uma vez que é um mundo, né? Exatamente. Você pode explorar várias coisas diferentes, várias temáticas diferentes. Exatamente. Sérgio, senhor Zillion, estilo. Qual o estilo que você, de narrativa que você mais preza? Olha, você costuma gosto... mudar ou você costuma ser facilmente identificável por aquele estilo? Olha, eu não sei se eu sou tão facilmente identificável pelo meu estilo, mas eu faço o basicão. Não basicão, mas eu faço a narrativa em terceira pessoa mesmo. Uhum. O narrador é informal, ele não é totalmente formal, às vezes ele não dá opiniões, mas às vezes ele fala algumas coisas do tipo, ele tinha essa maldita mania de ser assim e tal, ele tem, você percebe que o narrador ele tem sentimentos ali conforme a história. Ele tá envolvido também. É, ele tá envolvido, é como se fosse uma pessoa contando uma história ao mesmo tempo que ele não ele fica fora dela, então ele não tá... Ele lembra o Hobbit, então, né? Lembra um pouco. É, eu tenho influências no Hobbit também, porque eu também fui dessa época. Influência é difícil não ter, né? É. O Hobbit é impossível alguém falar que é totalmente original, né? Exatamente. É impossível uma pessoa falar que é totalmente original. Eu tenho minhas influências. Leite Lavoisier, né? Alguma coisa de... Nada se cria. J.K. Rowling? Alguma coisa? Não. Olha, J.K. Rowling acho que não, cara. Ah, que porque... bom, cara. Meus parabéns. Palmas. Porque eu não cheguei a ler nenhum livro do Harry Potter mesmo. Não, cara, não merece palmas, merece Tocantins inteiro, cara. Porque, nossa, olha... Brasil. Porque assim, porque, tipo, sério, isso é uma parada que tá... Eu admito, eu li todos os Potters e eu vejo os defeitos dos Potters, ok, mas... O que tá me incomodando é que de uns tempos pra cá, tudo que tu lê ou tem influência do Potter ou tem influência do Crepúsculo, que é pior ainda. É, o chato, o chato da J.K. Rowling é que ela não admite... Preparem. Ela não admite que ela, por exemplo, uma coisa é você ter influências, tá? Uhum. Outra coisa é você descaradamente apropriar-se de elementos de outros autores. Por exemplo, ela se apropriou de elementos de Senhor dos Anéis, ela se apropriou de elementos do Neil Gaiman, sim, e saiu até agora nesse último Nerdcast aí. Isso eu já tinha... Lembra que eu falei com vocês que também agora é fácil pegar o manto de eu disse, mas eu falei mesmo, e vocês são testemunhas, que ela chupou esse negócio do livro da magia. Escola, Escola da Magia, não era o nome? Livros da Magia. Ah, livro. Excelente. HQ, excelente. E deixa eu te falar. Tá na Bienal, né, rapaz? É, eu tô tentando ir pra Bienal, né? Tô com um projeto aí pra tentar ir pra Bienal. Não, calma, se tudo der certo. Sem modéstia, calma lá. Sem tanta modéstia. Vamos lá. Ir pra Bienal eu vou. Eu pego um ônibus aqui e vou pra Bienal. O senhor será expositor na Bienal. Então, exatamente isso que eu tô tentando fazer. Tô tentando ser um expositor na Bienal. E tem alguma barreira com autores novos? Ou você tá sentindo uma boa receptividade? Como é que tá o clima? Olha, o problema maior é que, assim, é o seguinte, pra quem é novo, pra arrumar uma editora é quase impossível. Você conseguir uma editora top, você tem que estar, como o Dracon uma vez falou, você tem que estar nas grandes mídias, você tem que ser um cara popularzinho no Facebook, no Twitter e tal. E eu não sou esse cara não sou eu. Nós não somos. É, a gente é aqui o pessoal da... A gente é do contra, né? É o submundo, né? Nós somos os invasores. O que eu costumo dizer é que nós somos o baixo clero da websfera, né? A gente tem lá em cima os medalhões, né? A gente tem o Rapadura Cast, a gente tem o Nerdcast... O MRG, né? Os melhores do mundo e tal. E aí a gente tem um médio clero, que ali tá o Vozes da Terceira Terra. Tá o Música Dragão, na Lata. Música na Lata. Tá o pessoal do Meia Lua. Um abração, André Bach. Um abração, Costelas Hidromel. Costelas Hidromel já é médio clero, né? É médio clero. É, não. Isso no meu ver, né? Isso no meu ver. E tem o baixo clero. Nós e tantos outros que estão buscando um lugarzinho ao sol, né? Entendeu? É nesse sentimento de buscar um lugarzinho ao sol, por que não buscarmos todo mundo junto, tá entendendo? Tipo, pô, vamos pegar o Sérgio aqui e tal, vamos promover. Que não custa nada a ninguém, entendeu? Isso aqui não, eu não vejo como uma... Ah, é uma profissão. A não ser que eu comece a ganhar rios de dinheiro, aí eu vou começar a ver como profissão mesmo. Não, rios não. Tubos. Tubos, não. Tubos não. Rio, dinheiro é ótimo. Dinheiro. Mas a gente é do... O gostoso de ser do contra é que a gente sabe que a gente é o baixo clero, né? Tem gente que não sabe o que é, né? Aí, não, é. Aí fica difícil, vamos, né, entrar nisso, vamos entrar nisso. Não vamos entrar nessa polêmica, não. É, a gente é baixo clero, a gente optou, isso não entenda como uma força modéstia, a gente optou por ter um crescimento mais lento, mas agregar um povo que tá órfão de podcast com conteúdo mais aprofundado. E eu vejo isso em você, sabe? Eu vejo essa opção por selecionar mais o público, vou dizer assim. Sim. Não quero passar uma soberba, mas você prefere ter um público que realmente... Mais seleto, né? Mais escolhido. É, mais seleto, mais escolhido do que um negócio massificado e vulgarizado, né? É, por exemplo, você tá pegando o cara do RPG, que já é um nicho, né? Ele é um segmento dentro do segmento nerd. E eu acho isso bem ousado, cara. Eu acho isso bem verdadeiro. Isso é verdadeiro da parte do autor. Isso é bem sincero da parte do autor. E é bem ousado. Não, e uma coisa que se eu posso dizer de boca cheia, que eu tenho uma pequena maldição. Se eu leio 3 frases de um livro, eu sou obrigada a ler todo ele e, tipo, toda a trilogia. E eu tenho maldição com isso. Então eu leio muita porcaria. Então... Por conta dessa maldição. E pelo que eu li, ele leu... Tu não segue esse estereótipo que tá hoje em dia, que é... Sempre tem... A jornada do herói. É! Chosen One, né? Sempre tem uma mocinha com cara de bunda, que sabe? E aí sempre tem... Mocinha com cara de bunda. Mas não, é verdade. Mocinha com cara de bunda. Sempre tem um babaca atrás da mocinha com cara de bunda. E sempre tem um malvado que quer pegar a mocinha com cara de bunda. Que tipo, meu Deus do céu. O genitor da mocinha com cara de bunda, né? É todo mundo escravo, sabe? Né? Tudo gira em lado assim. E aí, tipo, o teu é o... Mas, gente, dependendo da bunda... É. Deixa eu falar. Eu tava diletando aqui. Tava... Não, deixa, besteira. Calma. Besteira que eu tava pensando. Posso continuar, por favor? Desenvolve. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. E, então, tipo, é diferente. Dá pra ver que tem uma diferença aí, que é uma coisa mais RPG. Uma parada mais RPGística. Que a gente jogava RPG, dificilmente tinha romancinho, porque vamos combinar. Difícil, jogava... né, entre os jogadores. É, difícil, né? A não ser em Vampire, né? Romancinho, assim. Não, eu jogava... Peraí, um pouquinho. Em Vampire é uma parada mais homoafetiva, né, a galera que fazia. É, não, mas eu jogava Vampire, peraí, por quê? Tá, joguei muito Vampire, tô brincando, mas joguei muito também. Ô, mano, que isso? Mestrei muito Vampire também. Vampire, tá, tudo bem. Ih, não pode falar a palavra, viado. Homossexuais, mano. Homossexuais, esses homossexuais maravilhosos. Homoafetivo, sei lá eu. Não dá pra... Né? Sei lá. Quantas letras que eu me confundo. É. Para! Eu, puta, eu sou muito tão assim, é um preconceito na cabeça de quem tem. É viado, pô. Aí, tipo, não tem tanto essa pegada de comércio. Vamos botar esse bem drástico comercial? Vamos botar. Que tá na modinha agora? E é legal. Isso é um ponto positivíssimo. Eu acho que a literatura fantástica tá precisando do que o mundo das séries precisou do Breaking Bad, do Lost, do True Detective, é um game changer, sabe? Tá todo mundo fazendo o garotinho na escola, aprendendo a fazer truques mágicos, e que é o Chosen One. É, você seguiu uma contramão. Exceções, né? Você seguiu uma contramão. É. Você... Cara, eu tenho duas algerizas, que é o Chosen One, uhum, e a personagem feminina carente de atenção ou de ajuda. Sim. Você leu minha mente, cara. Porra, é que eu falei. Vamos trazer o cara. Falei com o Govanô outro dia, cara. Cara, eu gostei de Cornwell. Porque é algo mais, sabe? Não é aquele negócio pasteurizado, homogêneo. Você gostou? Não faz isso. Tá bom. Não pode, né? Pois é, assim, eu ia falar um pouco. Por que eu gosto de George Martin? Porque, cara, é meio fora da curva, sabe? Não é aquele negocinho pasteurizado, homogêneo, que até os seus 13 anos de idade era divertido. Hoje já é chato pra mim, pelo menos. Uhum. E, cara, só de você não seguir a jornada do herói à risca, só de não ter a fêmeazinha em apuros, ganha muito crédito. Cara. Não, mas veja bem, a culpa, ela não é da jornada do herói, no meu ver. A jornada do herói, ela tá lá pra você seguir ou pra você mexer com elementos dela. É uma boa fórmula, se você souber usar. É uma boa fórmula. Sabendo usar, é uma ótima fórmula. Tá aí Star Wars, que não deixa a gente mentir. Exatamente. É, né? Tá aí vários exemplos, por exemplo, o Espadachim de Carvão, o primeiro Matrix, que não nos deixam mentir. São a Batalha do Apocalipse, é o quê? A jornada do herói, bem colocada. Bem executada. O Batalha do Apocalipse realmente é a jornada do herói bem executada. Bem executada, ou seja, o que não dá é uma adaptação torpe da jornada do herói. Se você vai fazer uma adaptação torpe, é preferível que não faça. Eu penso assim também. Sabe, é preferível que não faça. Pra mim, jornada do herói é um negócio meio sagrado, sabe? Uhum. Um troço meio sagrado. E se vai fazer mal feito, então rompe com a jornada do herói e faz outra coisa. Se você vai fazer, pega ali o campo, senta o rabo e lê. O George Lucas sentou o rabo e leu. Tudo bem que ele cagou tudo na trilogia nova. Mas não, é perfeito. Ele bota a mão, cara. Não é isso. É que ele ficou velho. Ele ficou. Não. Foca, gente. Sem George Lucas. Seu Jorge Lucas tá lá no cantinho dele, com seus rios de dinheiro. Vamos lá. A orelhinha do Mickey. É, cara, tá na Disney. Pois é, Sérgio, Catarse. Você tá no Catarse. Tô com um projeto no Catarse. Chegou ao meu conhecimento. Ah, é verdade, Catarse. E aí, conta pra gente melhor como funciona esse esquema. Então, o Catarse, ele é assim, como eu tava falando, a editora, é quase impossível pra quem tá começando conseguir uma editora. Uhum. Porque eu entendo até certo ponto que os caras são uma empresa, eles não vão investir o dinheiro deles em qualquer coisa. Claro. Eles não sabem o meu comprometimento com a causa, eles não sabem o quanto eu sou responsável, eles não sabem o quanto eu sou bom. Uhum. Não tô dizendo que eu sou, mas entendeu? Eles não sabem o quanto eles podem contar com a Eles não te conhecem, Exatamente, eles não sabem o quanto eles podem contar com a minha capacidade. Eu não sou um escritor famoso. Sim, é um negócio. Eu não sou um Eduardo Spohr, todo negócio envolve riscos, né? Você tem que compensar ele. Exatamente. Então, pra que a minha obra seja lançada, pra que ela chegue a um público e eu consiga algum nome, eu tenho que tomar cuidado com editoras, e editoras têm que tomar cuidado com os escritores. Sim. E o que eles fazem? É um flerte, eles cobram, né? Exatamente. Eles cobram que o escritor independente, o escritor iniciante, compre uma quantia de livros por conta. Uhum. Só que eu tô desempregado, não tô podendo comprar. E eles me vieram com essa proposta. Foi a única editora que me veio com essa proposta. De comprar uma quantia dos meus livros, mas eles vão me dar um bom foco. Eles vão me colocar na Bienal como expositor. Uhum. Entendeu? Eles não estão me falando assim, não, paga tanto que a gente publica seu livro. Entendeu? Eles estão falando, paga tanto que você vai ter tantas cópias, que é o que toda editora entre aspas. É uma parceria, né? É uma parceria. É, só que assim, os livros que vão ser feitos seus, a gente vai levar pra Bienal. A gente vai tentar jogar lá pra cima, porque eles também querem nome. E eles também estão querendo uma galera boa. Eles estão, assim, achando quem eles estão achando bons nos escritores independentes. Uhum. Então tentando levar essa galera à frente. E eu acho isso louvável. Só que, infelizmente, eu não posso pagar por essa quantia de livros que eles querem. E aí eu tive que abrir o projeto no Catarse. E aí, é aí que entrou o Catarse. Isso. Como funciona? Então, no Catarse é o seguinte, se a pessoa quiser fazer uma doação, ela entra lá pelo link, eu vou mandar, acho que o link tá aí também, já mandei. Sim, pra vocês. Mandou pra gente. Isso. E logo no início, assim, vai estar um vídeo escroto meu, que puta que pariu, mas... tem um vídeo meu explicando que isso, essa. Não, mas sabe que o senhor vai estar na vitrine, né? A sua foto aqui em branco vai estar na vitrine. Opa. Tô logo avisando. Olha, mas as nossas vitrines são elogiadas, hein? Nossas vitrines são elogiadas, discretas, limpinhas. É, mas em foto é uma coisa, em vídeo, né, cara? Ah, é, e se mexendo, né? A gente em vídeo fica. Se mexendo. Exatamente. É outra história, né? Fica meio vesgo, um pouco torta, sempre fica estranho. Mas enfim. Assim, você entrou na página, logo no início vai estar apoiar esse projeto. Você vai clicar e fazer a sua doação. Você pode pagar por PayPal, cartão de crédito, débito direto no seu banco, boleto bancário. Isso, ele é um crowdfunding, né, que eles chamam. É, exatamente. Então, logo no início vai ter apoiar o projeto. E um pouco abaixo do CV tem as recompensas, que são... De R$30 você ganha um livro, R$60 duas cópias do livro, R$90 três cópias do livro. Olha, que como eu vou comprar uma quantia, eles vão mandar pra mim. Eu vou autografar e mandar pra essas pessoas. Olha aí, cara. Ah, um livro autografado. Permita-me. Exatamente. Permita-me inferir uma sugestão pra um futuro projeto seu. Talvez, não sei se já tá contemplado. O RPG do Zillion. Olha que eu já tenho alguma... Não, eu já tenho, sim. Eu já fiz as fichas. Já tenho uma mesa que eu tava jogando com meus primos e amigos aqui. É, cara. Não digo fazer um sistema, não. Fazer... Assim, a sugestão que eu tenho. Fazer um livro sem sistema. Um livro falando assim, ah, esse reino aqui tem isso, tem tantos guardas, tem os cavaleiros, tem, sabe? Hoje o RPGista, ele tá buscando isso também. É, fonte histórias. O lore do mundo. Exatamente. Tipo, isso é maneiro. Deixar o próprio jogador modelar o modelo matemático. O sistema dele. Não, às vezes ele quer fazer até no D20, ou fazer no Old Dragon, ou pegar agora a quinta edição, vem aí, eu tô sem caber em mim mesmo, de tanta ansiedade. Todo dia você faz a quinta edição. Todo dia. Olha aí. Promete, cara, eu tô. Que não caibo em mim. E Rasga Troncos tá aí, né? Pra todo sim, mundo. Sim. O Rasga Troncos, ele tá como parte do projeto As Crônicas de Argot. É, ele tá como parte do que eu chamo de As Crônicas de Argot. Que eu tô fazendo um... Não um livro, mas eu tô fazendo meio que um... Que eu chamo de Enciclopédia de Argot. Que é tudo sobre o mundo. Sim. Como ele era e como ele ficou. Eu fiz uma aventura de RPG mais ou menos 100 anos antes da história do Zillion. Olha que legal, cara. Que antes dos primeiros reinos. É o Zillion. Que na verdade isso, é um pouco antes do reino de Nirri, que quem me conhece sabe, porque o Talbor, que é o pai do Zillion, ele é o primeiro rei de Nirri na história. E fala isso no livro, só não diz o porquê. E eu já tenho a história, já tenho o roteiro feito do Talbor. Que eu posso dizer assim que o Talbor, ele é meio que um William Wallace de Argot. Foi ele que libertou o povo, ele que conduziu e livrou pra aquela terra ali. E aquela terra se tornou um reino por causa dele. Glória feita de sangue. E só eu quero fazer uma pergunta aqui. Opa. Que me pegou dos nomes. Zillion, Talbor. Cara, não são nomes latinos, né? Dá pra ver. Não, são originais. Eles também não parecem ter influência germana. Você puxou de algum braço linguístico, quer dizer, que já existe, ou você... Pegou e fez, Eu tive todas as influências que eu peguei de animes, de, na época, desenho japonês, da cultura RPGística e tal. Mas parte também dos nomes são influência gótica. E nórdica também. Eu pego nomes e faço mesclas e tal. Tipo... Olha aí. Interessante. Faz um trabalho pra criar algo original, né? Então você não foi no Medieval Name Generator e pediu, né? Não. É algo mais profundo. O Talbor mesmo, eu fiz meio que uma parada com o Thor, porque pra mim o Thor é um personagem forte, é um personagem imponente, que combina muito com a personalidade do Talbor. Aí eu tá fiz no o Talbor... nerd, né, cara? Exatamente. Quem lê Talbor não associa ele ao nome de um personagem já existente, mas a sonoridade do nome já associa a uma coisa forte. Já você remete, ouve o nome, né? Talbor, você fala, pô, ele é um cara foda. Ele é um rei assim, ele não chegou ao trono de bobeira, ele não simplesmente nasceu numa família nobre, ele tá se tornou rei, exatamente. E ele não caiu do céu, as coisas não caíram do céu, ou seja, ele não é um chosen one. Exatamente, isso eu acho muito bacana. Acho isso muito, muito legal, muito bacana. É, não é de graça, né? O Zillian, até uma coisa que eu acho legal nele, é que ele começa o livro, assim, o primeiro capítulo você vê que ele é bem, assim, acima da média pra idade dele. Uhum. Você vê que ele é um moleque mais esforçado, ele tem habilidades. E aí ele pensa que ele é o melhor. Ali ele se acha o melhor. Até que ele sai do reino dele e percebe que ele não é o melhor. Que ele tem muito caminho pela frente ainda. Olha aí, level 1. É, exatamente. O primeiro tapa na cara que ele toma é de uma personagem feminina. Ele é um noob, né? É um noob. Tomou um player kill lá. Player kill da fêmea, cara. É vergonha. É algo difícil. Ai, vergonha por quê? O povo é, ó, estamos em tempo de feminismo. Melhor não, a gente... Não é vergonha, porque ela é realmente uma personagem muito forte, assim. Tanto que tem uma cena, não, sem spoiler, uhum. Mas, assim, ela chega a olhar nos olhos dele, ele tá numa... Sim, ela tá numa situação ruim, ele olha com a cara de eu preciso ajudar, mas não sei como. Ela percebe isso, ela olha pra ele e berra: eu não sou uma donzela em perigo. E detona o cara que tá fazendo, causando aquele perigo. Isso é legal, cara. Tanto estereótipo. E aí todo mundo fica pasmo. Todos os personagens ficam bobos, assim, caramba, como você fez isso, entendeu? Ela não é um personagem. Mas eu gosto desses personagens mais fortes. O que eu acho chato é, tipo, o personagem é uma merda a história inteira. Aí, do nada, sem curva de aprendizado nenhuma, sem explicação nenhuma, ela fica foda. Não, não existe isso. Homem de Ferro 3, né? É. Isso aí, cara. Pai, isso é muito frustrante, sabe? Muito frustrante, cara, muito. É muito, tipo, forçação de barra, sabe? Isso. Ah, como diria um amigo meu, é muito peidar na farofa, né, cara? Exatamente. Peidar na farofa. Peidar na farofa. Exatamente. Faz tempo que eu não ouço essa expressão. Eu quero saber sobre uma coisa. Opa. Cara, criação do universo. Você pegou da mitologia nórdica, né? Alguma influência, Japan Animation, né? Pelo menos recurso, chama de anime. Isso. Cara, o que você lê de, assim, fantasia medieval? Você prefere high fantasy? Você prefere low fantasy? Você tem algum autor favorito? Cara, eu não tenho uma preferência quanto a fantasy, assim. Se o livro for bom, eu tô lendo. Eu leio Paulo Coelho, eu leio, sabe, Eduardo Spohr. Eu leio de tudo um pouco. Busca em todas as fontes, né? Exatamente. Eu gosto de ler, dependendo da situação, romance também. Eu gosto de ver um noir, uma... Ultimamente eu tô lendo muito, assim, autor independente. Que eu tô lendo aqui, eu li o Daniel Rossi, tá com Eternidades S.A., que também é muito bom. Eu li Metanfetaedro, da Aliá, que também é outro livro, que tem uma parada psicodélica muito boa. Oh, eu li também, recentemente, Douglas Adams. Quer dizer, você vai vendo que são coisas que não tem nada a ver. Eu tô lendo agora Raymond de Feist, que é o livro O Mago, livro 1, Aprendiz. Eu ouvi falar, dizem que é muito bom. Cara, eu tô gostando. Muito legal, hein? Esse é High Fantasy. Ele tem bastante magia, bastante criaturas, assim, que é bem puxado pro lado do Zillian. O Zillian acho que é um pouco mais high fantasy, é mais mágico do que esse aqui, mas ele tem uma pegada, assim, não tão pé no chão, entendeu? Porque ele fala de dragões, e você vê dragões coisa, e é normal, as pessoas falam, nossa, ele tem um dragão, que legal. É como se ele falasse, nossa, esse cara tem um chihuahua, né, uma raça legal de cachorro. Então, é um chihuahua, né? É um rato. Canino. Sim, sim. Chihuahua é brabo. Agora, pior do que o Chihuahua, é um cachorro que não vejo mais em lugar nenhum, que é o pequinês. Pequinês brasileiro? É. Tá morrendo, hein? Tá morrendo, é porque não tem mais interesse. Então a raça tende a sumir. Deixa que não sejamos nós assumir. Tá ótimo. Eu li o primeiro do Oliver Bowden, o Assassin's Creed. Olha, as pessoas falam mal do Assassin's Creed, eu concordo. Opa. Cara, a história é linda, cara. A história é linda. Eu vou guardar a opinião, porque vai. Assim, eu concordo com você, né? Eu achei os outros muito chatos. Sabe, mas o Cruzada Secreta achei muito maneiro. Muito maneiro. A história da Assassin's Creed é muito boa. A história é ótima. Só que o jeito que ele escreve é meio maçante. Eu não achei. Eu já achei interessante o jeito que ele escreve. Cada um também vai de um ritmo, né? Cada um precisa de um ritmo de narrativa, sim, sabe? Cada um vai... tem uma preferência por um ritmo narrativo. Sim, sim. Mas... você vê que fala mal, mas eu adoro também André Bianco, por exemplo. Sim, eu conheço pouco de André Bianco. Você não nasceu na mesma cidade que ele, né? Sim, Osasco. Não, na verdade, muito o André Pinto, ele é americano, se eu não me engano. Ele veio pra Osasco, mas ele nasceu nos Estados Unidos. Assim, então você leu o 7, o 7º, né? Todos. Então, pra você é maneiro ver os tiroteios no shopping, né? Porra, demais, cara. Tanto que o Rasga Troncos, eu fiz uma parada meio André Bianco, que o Rasga Troncos é uma criatura do mundo dos Zillion que aparece em Osasco. Olha aí. Olha só. Olha, velho, eu admito que o teu conto não tinha lido. Eu vou ler, cara, porque, ué, pra fuder. Vai, vamos atrás. Acho legal isso. Isso eu acho legal. Eu mando pra vocês. Vamos colocar um link aqui pra ir direto pro Rasga Troncos. É, na verdade, acho que não vai ter como ler, porque como eu mandei pra Draco agora, eu tive que tirar todos os links. E agora é só. Agora só. Na mão da editora. Falando nisso, esse negócio de internet, né, cara? É difícil pra você controlar o seu conteúdo? Olha, até que não, assim, porque o que eu não postar na internet não vai pra internet. Esse negócio de. Faz sentido. É, então. Esse negócio das pessoas, pô, foi. É, caiu na internet. Não caiu na internet. Alguém colocou lá. Você colocou em algum lugar e alguma pessoa pegou e colocou lá. Porque, cara, o Rasga Troncos eu tenho algumas pessoas, alguns amigos meus que já leram. E assim, são pessoas que eu sei que se cair na internet alguma coisa, eu vou saber quem é. Uhum. Vou saber que foi algum daqueles ali, então, entendeu? São pessoas de confiança. Você não manda pra. Tipo, você não posta numa página livre pra todo mundo ver. O Rasga Troncos eu fiz pra um projeto com alguns amigos. Como o projeto não deu certo, eu guardei pra mim. Revisei, melhorei, fiz tudo que tinha que fazer, mandei pra um outro amigo meu que é estudante como é? Cinematurgia, não? Cinematografia. É, isso aí. E ele é muito bom como crítico cinematográfico. E eu mandei pra ele, ele falou, meu, tá redondinho, tá ótimo. Também foge da Jornada do Herói e... Pô, maneiro, cara. Maneiro. É, assim, eu não critico a Jornada do Herói, não acho ruim. Eu acho que eu só não tenho ainda cacife o suficiente pra fazer ela do jeito certo. Então eu prefiro não fazer. Olha, a humildade do autor, né, cara? E tu falou aí que tem amigo crítico de cinema, ou então bom crítico. Então você deve conhecer o maravilhoso IMDB, né? Sim, sim. A gente posta link de tudo aqui de artes visuais no IMDB. E eu descobri recentemente o equivalente dele para livros, o Scooby, que é brasileiro. Você conhece, né? Sim, conheço. Eu tenho perfil lá, tenho meu perfil de autor. Era exatamente o que eu queria saber. A gente vai pôr o link aí, então. Autor Sérgio Suzarte no Scooby. O Zillion também tá lá, né? Como o livro. Sim, sim. E você vê muita resenha do Scooby, do livro, muito comentário, feedback? Então, geralmente eu até cobro um pouco das pessoas que leem e tal, mas geralmente as pessoas não fazem muito isso, de fazer resenhas e tal. As pessoas geralmente falam comigo, elas chegam até mim. Direto, mas né? você sabe que isso é bom, né? Porque, assim, ó, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente guarda pra gente, pô, fala pra outras pessoas. Quando a gente não gosta, que a gente se presta a sentar o rabo e botar uma crítica gigante, 200 páginas falando que a parada é uma merda, né? Vamos conversar. É o que diz, geralmente dá mais ibope quando é ruim, né? Geralmente as pessoas gostam mais de dar ibope pra aquilo que elas não gostam. É, verdade. Entendeu? Então, é assim, não tem resenhas dos meus livros em nada, assim, de leitores e tal. Mas eu vendi 60 cópias do meu livro já. E todo mundo veio falar bem, assim, pra mim. Todo mundo, assim, lógico, tem alguma coisa que a pessoa fala, pô, não gostei disso, achei que isso não ficou legal e tal. Foi mal construído, então, achei que ficou tão interessante. Isso é bom, então, né? O segundo livro agora, eu tô... Cara, o segundo livro tá, na minha opinião, tá mandando bala no primeiro... Fácil, assim. Que bom, cara. É o resultado do feedback, né? De quem consome o que você produz. O legal da gente que produz internet, né? É o contato próximo com o público e saber o que o público quer. Porque não adianta assim, eu faço as coisas pra mim, eu escolho meus assuntos, eu faço tudo e o público pode estar, sabe... Nem aí pra você, né? Eu acho que existe até certo ponto você fazer pra si mesmo, cara. Mas eu acho que, assim, parte de fazer pra mim é fazer pras pessoas que eu gosto. Sim, sim, sim. Pro público que eu gosto. Aquele público que tá ali, que vai ler isso aqui, eu sei que gosta das mesmas coisas que eu. Então são pessoas que têm potencial pra ser meus amigos. É como fazer coisas para amigos, né? Exatamente. É como eu fazer uma história de RPG pros meus amigos. Legal. É isso mesmo. O espírito é bem esse mesmo. Até pra fazer pra você fazer o seu diário, né, cara? É, eu quando... Às vezes, até quando eu lanço aqui opiniões estranhas e tal, eu me sinto à vontade pra falar, porque eu entendo que o público do ContraCast é aquela coisa do potencial de ser amigos meus, sabe? Sim. Acho que é isso, né? Já esgotou o assunto? Não, cara, foi... Muito maneiro. Cara, foi um prazer gigante, tá? É, cara, olha. Muita, continua assim. Demorou porque a gente queria fazer da melhor forma possível, sabe? E, cara, foi muito legal estar aqui contigo nessa noite. Pequena jornada do herói. Nessa conversa super legal que serviu de a gente conhecer mais, sabe? O Sérgio Suzarte, que a gente vê aí batalhando pela sua publicação, né? E... Então, cara, eu tenho considerações finais, né? Uhum. O que você fala aí para o cara que quer começar? Olha, cara, assim, parece redundante falar isso, mas, meu, é não desistir. Eu conheço muita gente aí que manda bem, mas que desiste no primeiro tapa na cara. Às vezes acho que quando você toma o primeiro murro, é que você fala, tô no lado certo, tô seguindo pelo caminho certo. Porque enquanto você tá fazendo merda, você tá fazendo coisa errada, ninguém tá nem aí, cara. Ninguém dá muito ibope pra aquele trollzinho da internet ou pra aquela pessoa que faz conteúdo ruim. Quando você toma o primeiro tapa, a primeira crítica, o primeiro, pô, não ficou legal, ou então, pô, cara... Alguém prestou atenção, né? De alguma forma. É porque alguém prestou atenção, exatamente. Então, quando você começa a apanhar, é que você começa a perceber que você tá no caminho certo, cara. Legal. A filosofia rock Balboa, né? Legal mesmo, legal mesmo. É o quanto você aguenta bater, mas o quanto você aguenta apanhar. E é isso que faz a diferença. É sentar o rabo e escrever. Exatamente. Nem que seja receita de bolo. Fala isso pra todo mundo, cara. Sim. Escreve. Cata uma caneta e sai escrevendo. Cata um caderno, cata qualquer merda, mas sai escrevendo. Carvão, sangue, isso. Escreva. Isso. É com essa lição. Nelly, considerações finais? Não, eu estou curiosa pra ver o resto. Sim, vamos aguardar ansiosamente aí. Ansiosamente. 2. Por favor, né, gente? Por favor, aí ajudem a Catarse. Provavelmente vão ajudar na Catarse no começo do mês, porque você... Você sabe, né? Sérgio, quando estiver na feira de Frankfurt, ele vai se lembrar da gente. Você conseguiu me amaldiçoar, eu tenho que ler o resto. Então, eu estou ansiosa para o 2, para continuar. E continua assim, cara, continua original, continua com suas influências, sem se deixar levar pelo mercado, que nem sempre o que tá bombando é o que é bom. Então, fica aí, fica a dica para quem quer começar, inclusive para mim, que estou aqui 200 milhões de anos querendo escrever e não escrevo. Se precisar de ajuda, um brainstorm aí, cara, eu sou ótimo nisso. Olha a consultoria aí. Networking move o mundo, cara. E pra quem quiser, cara, deixa aí também. Pra quem quiser, qualquer pessoa que pô, eu tenho vontade de escrever, eu escrevo, mas eu não acho que tá legal e tal. Cara, entre em contato comigo, me manda o material, eu vou ler, eu vou dar um feedback. Legal. Eu tô até começando já a fazer leitura crítica, porque já me falaram que eu sou bom nisso. E, cara, eu tô aí pra ajudar. Quem precisar, eu sou muito acessível, é muito fácil falar comigo, é muito fácil chegar até mim, vocês sabem disso. Uhum. Eu tô em todo lugar, Facebook. Não, Sérgio é um cara Skype, super acessível. Tranquilo, é fácil de falar comigo, fácil de marcar o horário. É, até nem sei o correio dele é uma gracinha. É. É verdade. E com isso, a gente pede a conta. Passa régua, né? Vocês sigam com suas vidas. Nasci aqui 13 anos atrás e minha história agora eu vou contar. Eu sou Nissim, Nissim Orfale. Sou um menino que estuda e vai no Netzah. Duas irmãs e um irmãozinho. Minha família é um show. Meus pais são demais, como eles não têm. Quando a gente viaja, é irado, é 10. Mas o melhor é quando vamos pra baleia. Eu sou Missinho Vale. E vou pra Vila Boim. Em casa é só videogame, PC e TV. Mas não bagunço, não, e sou um bom. Yeah.